A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Que alegria podermos compartilhar mais uma porção da palavra. Ontem você ouviu aquela maravilhosa ministração sobre Apocalipse, anteriormente a palavra sobre liderança. E agora voltamos para Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 18. Eu abro essa meditação com uma frase postada pelo nosso irmão Everson, e agradecendo as outras postagens também, mas ele enviou uma postagem com uma palavra do pastor, do reverendo Hernandes Dias Lopes, um dos homens mais usados por Deus que eu conheço no Brasil. Ele é da Igreja Presbiteriana e diz assim: nosso contentamento é resultado de sabermos que Deus está conosco sempre, e ele é poderoso para suprir cada uma das nossas necessidades. Amém. Vamos fazer então a leitura e simultaneamente eu vou fazendo com você a leitura e dando algumas informações históricas sobre o capítulo 18, no rodapé da BKJA. Diz assim o texto: logo depois desses acontecimentos, Paulo deixou Atenas e rumou para Corinto. Bem, irmãos e irmãs, Corinto era a capital da província de Acaia, centro comercial e de transporte marítimo, grande cidade cosmopolita, onde imperavam os valores monetários e econômicos, muito semelhante às grandes cidades dos nossos dias, quanto aos baixos critérios morais. Era uma grande cidade, uma grande oportunidade para o anúncio do Evangelho, para a propagação do Evangelho, e até porque, além de ser uma grande cidade, também tinha muitos problemas na área de idolatria e na área moral. Versículo 2: chegando ali, encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que tinha acabado de chegar da Itália, juntamente com sua esposa Priscila, pois Cláudio havia baixado um decreto intimando que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo então foi visitá-los. Com relação a Ponto, era o nome da região que ficava a nordeste da Ásia Menor, uma das províncias de Roma, ao lado do Mar Negro, entre Bitínia e Armênia. O casal Áquila e Priscila, Priscila é um diminutivo de Prisca, eram crentes e trabalhavam com artesanato em couro e confecção de cabanas ou tendas. De acordo com os registros de Suetônio, o imperador romano Cláudio governou entre 41 e 54 da era cristã. Mandou expulsar todos os judeus de Roma, pois estavam transtornando a cidade por causa de Cristo. Olha só aquilo que nós já vimos, irmãos. Mandou expulsar os judeus, sim, mas é porque muitos deles, grande parte deles, estava se convertendo a Jesus e estavam causando uma mudança em vários elementos da cultura, grande alvoroço cultural. Um erro ortográfico cometido no nome do Senhor faz com que ele seja chamado de Crestus pelos romanos. Nós temos isso nos documentos da história da igreja e você pode acessar em qualquer bom livro de história da igreja, você vai ver essa questão. Os romanos às vezes chamavam a Jesus Cristo de Crestus. Isso dificultou durante algum tempo a interpretação desses documentos históricos. Áquila e Priscila possivelmente haviam entregado suas vidas a Jesus em Roma e faziam parte daqueles que estavam tumultuando a cidade com a pregação do Evangelho e também tinham sido enquadrados pelo decreto de Cláudio. Versículo 3 agora. E percebendo que tinham a mesma profissão, Paulo passou a morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas. Assim, todos os sábados, ele argumentava na sinagoga e convencia tanto a judeus quanto a gregos. Irmãos, essa é uma bela possibilidade quando alguém, além da vida missionária, é uma grande oportunidade, é uma grande bênção. Além da vida missionária, tem uma profissão diferente, uma atividade específica de trabalho, e isso pode ajudar nos seus rendimentos. Isso facilita, por um lado, a vida do missionário. E dificulta, nós vamos ver logo à frente, porque isso acaba tomando tempo. Quando Paulo vai receber as ofertas que vêm da Macedônia, ele então deixa essa fabricação e vai se dedicar integralmente, porque é óbvio que a dedicação integral possibilita mais oportunidades de pregação e tudo mais do que a dedicação parcial. É só uma questão simples de raciocínio. É óbvio que isso possibilita mais. Por outro lado, quando alguém como Paulo sabe mexer com artesanato, sabia fazer tendas, isso também o ajudava financeiramente e ele não passava por situações difíceis que outros missionários passaram e passam ainda. Quanto à nota, Paulo adotou a postura ética de algumas escolas rabínicas que preferiam não lucrar financeiramente por causa do ensino das escrituras e dos aconselhamentos bíblicos. Olha que beleza. Totalmente contrário do padrão que temos visto hoje, né, irmãos e irmãs? Além disso, Paulo havia sido treinado em técnicas de artesanato, especialmente em couro e tecido, um ramo muito lucrativo na época. Era comum os pais judeus, mesmo que não fossem pobres, oferecerem, perdão, algum treinamento técnico artesanal aos seus filhos, habilitando seus filhos, profissionalizando seus filhos, ainda que os mesmos desejassem seguir o rabinado, como Paulo, que se tornou um teólogo e tinha condição para se tornar um teólogo e viveu para o estudo, mas antes ele aprendeu uma profissão técnica e na hora que precisou lá na missão, ele pôde colaborar com o seu próprio sustento enquanto não chegavam ofertas das igrejas. É uma bênção isso, é uma maravilha isso. E Paulo nos dá um grande exemplo. Esse é um ótimo exemplo a ser observado em nossos dias. A partir do versículo 5, nós vemos que Paulo faz uma mudança. Ele faz dar uma guinada. Chegam as ofertas da Macedônia e ele então vai poder se dedicar integralmente. Vamos ver? Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo começou a consagrar todo o seu tempo ao ensino da palavra, explicando aos judeus que Jesus é o Messias. Então, tão digno quanto ter uma profissão, e colaborar para o seu próprio sustento e trabalhar na obra missionária do Senhor, são aqueles, na verdade, no plural, são todos aqueles que são sustentados missionariamente por outros irmãos, por outras igrejas, e podem se dedicar integralmente à pregação, ao ensino da palavra, anunciando que Jesus é o Messias. É provável, portanto, a quarta nota, que as ofertas enviadas por crentes macedônios aliviaram a necessidade de Paulo se ocupar várias horas na confecção de artesanato e tendas e pudesse dedicar-se à realização do seu chamado e ideal, pregar o Evangelho ao maior número de pessoas em todo o mundo, como nos mostra 2 Epístola de Coríntios, no capítulo 11, no versículo 7 e 8. Então, as duas coisas são bênção, mas é claro que quando você tem a oportunidade, como Paulo teve a oportunidade, quando, por ocasião da chegada da oferta da Macedônia, então ele deixa de dedicar o tempo que estava dedicando ao trabalho junto com Priscila, com Áquila e Priscila, Priscila e Áquila, e vai se dedicar exclusivamente à palavra do Senhor. Então, as duas coisas são bênção. O ideal é que nós tenhamos o maior número de pessoas de plena dedicação, seguindo o modelo de Jesus. Mas isso é um desafio, irmãos e irmãs, porque Jesus também dependia das ofertas, os apóstolos dependiam das ofertas que se realizavam onde eles passavam, pessoas que os sustentavam, e missionários ainda hoje que dependem de ofertas, nem sempre têm uma vida tão tranquila assim, porque às vezes os irmãos passam por problemas e têm que parar de ofertar. Às vezes a igreja de origem não tem a condição necessária para isso. Às vezes algum irmão ou irmã esquece também desse compromisso e isso causa um certo desconforto. Mas o que eu quero dizer é que as duas possibilidades são bênção. Quero dizer essa palavra. As duas possibilidades são bênção. Se você tem uma atividade profissional, mantenha a sua atividade profissional, garanta aí o seu sustento e consagre o melhor da sua vida. Eu já vi muita gente com atividade profissional o dia inteiro e que só à noite produzia mais do que gente que tem tempo integral, mas que não aproveita o tempo integral. Não aproveita para orar, não aproveita para ler, não aproveita para se preparar, não aproveita para treinar os outros. Ou seja, desperdiça o tempo integral. E até alguns caem na preguiça. Então, primeiro quero enaltecer todos aqueles e todas aquelas que têm o seu ofício e se dedicam à obra de todo o coração depois do final do seu período de trabalho. Uma coisa linda e maravilhosa. E enaltecer também aqueles que têm a coragem de viver na dependência total de Deus, esperando em no Senhor, esperando que Ele mande a provisão. E eu posso dizer aos irmãos que o Senhor nunca falha, nunca falhou com Jesus, nunca falhou com outros homens e mulheres de Deus, nunca falhou conosco. Sempre o Senhor providencia o necessário para que nós sobrevivamos e possa anunciar integralmente o Evangelho. Agora, faça por merecer o seu tempo integral, meu irmão, minha irmã e meu jovem pastor ou pastora. Faça por merecer essa oportunidade que Deus está te dando. Leia sem cessar, leia sem parar, ore sem parar. Dedique-se à literatura evangélica sem parar. Ou seja, dedique-se ao ministério, às várias atividades que você tem que realizar, missionárias, dedique-se sem parar. Não seja uma vergonha para o evangelho, gastando tempo com nada, né? Então, enquanto os outros irmãos estão trabalhando, sustentando você, você fica aí na praça dando milho aos pombos, como diria um cantor popular chamado Zé Geraldo, né? Então, não fique na praça dando milho aos pombos. Pode até parar lá na praça de vez em quando você estiver evangelizando, dá um milhinho para os pombos, tudo bem, mas isso em alguns minutos. O que você tem que fazer todo dia, em toda a sua vida, é dar o melhor para Deus. Aleluia. Nas duas possibilidades, o melhor para Deus. Versículo 6. Contudo, como esses se opuseram e proferiram insultos graves, Paulo sacudiu a roupa e o sentenciou. Esses são os judeus, tá bem? Caia sobre as vossas próprias cabeças toda a responsabilidade de vossas faltas. Eu estou inocente quanto ao meu dever, e de agora em diante vou dedicar-me aos gentios. Para os 400 que entraram nesse mês, que através do WhatsApp e através do blog, gentio é o não israelita, porque pode ter um grande número de pessoas que, ou até a totalidade, que já conhece o termo. Mas pode ter um ou dois ou três que não conhece. Então, para você, gentio era o nome que os judeus davam para aqueles que não eram nascidos em Israel ou nascido de ventre israelita. Se nasceu de mãe judia, era judeu, mesmo que estivesse fora de Israel, tá bem? Então, saindo da sinagoga, Paulo dirigiu-se à casa de Tício, justo, homem que obedecia a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Geralmente, quando se fala homem que obedecia a Deus, está se referindo aos gentios, aos não israelitas, que apesar de não terem origem em Israel, seguiam os preceitos que ouviam na sinagoga dos judeus. Eram prosélitos, eram aprendizes da lei e dos profetas. E nesse caso, esse Tício obedecia a Deus, morava do lado da sinagoga e acabou sendo visitado por Paulo. Eu leio a nota. Esse Tício é um nome romano comum, não é o Tito de 2 Coríntios 2, 13, 7, 13 e 14, capítulo 8, 16 a 23. No original, o primeiro é Titius e o segundo é Titus. É possível, sim, que Tício, justo, seja o Gaio de Romanos 16, 23. Há uma possibilidade disso. A expressão homem que obedecia a Deus ou temente a Deus refere-se sempre a gentios, como eu disse a vocês antes da leitura da nota. A gentios que eram incircuncisos, gentios não circuncidados, mas tementes a Deus, que frequentavam a sinagoga e procuravam seguir todo o rigor da lei, assim como foram Tício Justo e o próprio Tito. Tá bem? São duas pessoas diferentes, mas então serve para você saber. Mais uma informação. No versículo 8, Crispo, administrador da sinagoga, creu no Senhor Jesus, ele e toda a sua casa. E da multidão dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Mais uma vez eu celebro, eu louvo ao Senhor, porque um administrador da sinagoga judaica creu no Senhor. O texto diz: creu no Senhor. Eu estou aqui explicando para você. Que Senhor? Senhor Jesus. Então ele creu no Senhor Jesus, toda a sua casa creu, e da multidão dos coríntios, que era uma cidade estratégica, muitos criam e eram batizados, aleluia. E é isso que nós devemos desejar, cada um trabalhando na sua igreja local e também colaborando com outros trabalhos que você for chamado, não há problema nenhum de colaborar. Um dia vá lá, pregue ou cante, ou vá lá numa reunião de oração. Bom, precisamos manter essa unidade. E é importante, na verdade, que aconteça isso, que as pessoas creiam em Jesus, a casa deles venha a crer em Jesus, e muitos o ouçam, e muitos creiam, e muitos sejam batizados. Quanto à nota de rodapé, Crispo foi um dos poucos crentes que Paulo pessoalmente batizou. Prefiro chamar de cristão. Foi um dos poucos cristãos que Paulo pessoalmente batizou. Primeira Epístola de Coríntios, capítulo 1, versículo 14. É importante observar que o tempo dos verbos no original grego denota que a conversão é um processo que se dá dia após dia na vida do cristão sincero. A regeneração, o momento em que o cristão arrependido se entrega de corpo e alma aos cuidados de Jesus. Sim, é um ato instantâneo de Deus. A regeneração é um ato instantâneo de Deus. Mas a conversão, ou, se você preferir, a santificação, ou a separação para adoração e serviço ao Senhor é um trabalho que o Espírito Santo realiza na vida de cada um de nós, de cada cristão, individualmente, de maneira particular, durante toda a nossa vida na Terra, até a fase final da salvação, que é a glorificação do cristão nos céus com Cristo. Então a regeneração acontece imediatamente, passa a ser uma nova criatura porque recebe o perdão dos pecados, se reconcilia com Deus, se religa a Deus, daí o nome religião, não tem mais pecado a ser pago, não tem mais culpa porque Jesus pagou tudo, é nova pessoa, é nova criatura nessa dimensão. Desta obra salvífica de Jesus. Todavia, o processo da santificação, o processo da conversão de todos os elementos da nossa vida, sejam eles de ordem espiritual, sejam eles de ordem familiar ou material, eles vão se dando, eles vão ocorrendo ao longo dos anos. Isso é o que nós chamamos mais comumente de santificação, Tá bem? É o melhor termo. É uma separação. E o Espírito Santo vai fazendo essa obra ao longo dos anos. Numa certa noite, o Senhor falou com Paulo por meio de uma visão, voltando para o versículo 9, dando sequência, dizendo: Não tenhas medo, continua pregando e não te cales, porque os judeus estavam ameaçando mais uma vez, irmãos. Os judeus que não se convertiam a Jesus os ameaçavam e muitas vezes faziam mal. Como nós já falamos em outros capítulos, que fizeram mal contra Paulo. E o Senhor então diz essa mensagem para Paulo: Não tenhas medo, continua pregando, não te cales, pois eu estou contigo, e nenhuma pessoa ousará fazer-te mal e ferir-te, porquanto tenho muita gente nessa cidade. Assim, Paulo permaneceu ali durante 1 ano e 6 meses ensinando a palavra de Deus ao povo. 1 ano e meio diariamente ministrando a palavra do Senhor. Aleluia, por essa obra que ele fez em Corinto, que Deus fez através do apóstolo. Com relação à nota número 7, aqui que vai do versículo 8 a 11, podemos dizer assim, desde a conversão de Crispo até a visão de Paulo, a orientação do Senhor e a garantia de que o Senhor o abençoaria e o tempo que ele ficou de 1 ano e meio. Paulo já havia passado pela experiência de se encontrar com o Senhor ressurreto, quando de sua conversão. E também viu Jesus no templo de Jerusalém em meio a um êxtase espiritual. Capítulo 22, 17 e 18. O Senhor mostrou seu cuidado especial para com Paulo por meio das várias vezes que apareceu para preveni-lo quanto a momentos de grandes crises, aqui e em 23, 11, capítulo 23, verso 11. Porém, Jesus aparece para encorajá-lo. Aleluia. Irmão, irmã, que nós também tenhamos essa experiência. Mantenhamos, em primeiro lugar, eu trabalhei enaltecendo aqueles que têm dedicação parcial, mas trabalham como se fossem integrais, de tempo integral, porque tem dignidade, tem vergonha na cara. E adverti e também enalteci aqueles que são de dedicação integral, mas dizendo: é uma bênção quando você vive assim, é um desafio quando você vive assim. É um desafio permanente, mas você precisa remir o tempo. Todos os dias você tem que produzir. Todos os dias, você é integral. Deus está te sustentando para isso. Os irmãos estão te sustentando para isso. Não é para outra coisa. Então, guarde essa palavra, meu querido missionário, missionária, jovem pastor, jovem pastora. Guarde essa palavra. Todo dia, algum fruto você tem que realizar. Ou uma ministração bíblica, ou uma visitação, ou. Bom, são mil coisas que nós temos para fazer em Cristo. Então, que nós mantenhamos essa atitude e que o Senhor nos abençoe e que vidas e vidas sejam convertidas através do nosso testemunho e da nossa pregação. E Paulo aqui dá um exemplo de um trabalho missionário que durou 1 ano e meio só em Corinto. Só em Corinto. E nós podemos manter esse trabalho missionário durante Um tempo de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, depois voltamos para a base, depois vamos de novo para o mesmo lugar ou outro, e ficamos 4 anos, 5 anos. Aí depende da estratégia missionária, dos irmãos, dos missionários, e da igreja, e da agência missionária que está enviando. Com relação a discipulado, o ideal é que a gente faça como Jesus. Gaste pelo menos 3 anos em tempo integral com os discípulos, ao ponto de estarem todos no mesmo lugar durante o dia, à noite acampavam no mesmo lugar. Esse é o ideal, pelo menos 3 anos. Mas Paulo foi muito usado por Deus e fez esse trabalho em Corinto em 1 ano e meio. Aleluia. Versículo 12. Quando, porém, Gálio era procônsul da Acaia, os judeus se levantaram unânimes contra Paulo e o conduziram ao tribunal. Gálio, irmãos, irmãs, foi o irmão mais velho de Sênega, grande filósofo que você já ouviu falar, estadista romano e mentor de Nero. Descobertas arqueológicas em Delfos confirmam o mandato de Gálio no ano 51 da era cristã, como procônsul da Acaia. Esse fato contribui para a datação da segunda viagem missionária de Paulo a Corinto, no inverno do ano 50 da nossa era, e a autoria das epístolas aos Tessalonicenses. Então, esse dado é importante para a história e para a arqueologia. O que foi encontrado, e dá para saber exatamente o período em que ele estava ali, por causa da referência a Gálio. Tá bem? Bom, os judeus se levantaram contra ele, foram contra o Paulo, contra os cristãos, e foram até o tribunal, protestando e dizendo: esse persuade os homens a adorar a Deus de uma forma contrária à lei. Foram mentirosos, porque Paulo não estava contrariando a lei. Paulo estava pregando o verdadeiro espírito da lei e da profecia, na medida que pregava Jesus. Mas eles tinham uma visão legalista, e não conseguiam enxergar isso. Os líderes judeus estavam acusando Paulo de renunciar ao judaísmo, religião, perdão, considerada dentro da lei, pela própria lei romana. E Gálio respondeu: ora, resolvei isso vós mesmos, pois não quero me dispor a ser juiz desses assuntos, e ordenou que fossem expulsos do tribunal. Então, perante os romanos, o judaísmo era, independendo do tempo, né, ele era reconhecido. Mas os judeus acusaram Paulo de estar criando uma seita herética, pregando uma seita herética, e, portanto, ilícita. A expressão contrária à lei que eu li no versículo anterior é ambígua, podendo se referir tanto à lei de Moisés quanto à lei de Roma. Contudo, Gálio, considerando por todos os homens, como por todos, como homem público de excepcional cultura, olha como é importante, homem de excepcional cultura, justiça e ponderação, notou a sutileza do ataque e os verdadeiros interesses da acusação dos judaizantes, e julgou que questões de natureza teológica entre os judeus não diziam respeito a Roma, e se absteve dessa situação. Louvado seja Deus pela sabedoria, pelo conhecimento, para que quanto mais conhecimento, menos chance de cometer equívocos grotescos. Há alguns que têm grande conhecimento e cometem, sim, mas é exceção. No geral, em geral, melhor dizendo, em geral, quanto mais conhecimento, mais você vai adquirindo compreensão da vida, da morte, das pessoas, das sociedades, das culturas e da sutileza de algumas propostas também, quando elas são bem intencionadas, quando não são. É importante que você cresça e peça a Deus esse espírito de discernimento, de conhecimento, de sabedoria. Versículo 17. Então todos se voltaram contra Sóstenes, todos os judaizantes. Todos os judaizantes se voltaram contra Sóstenes, administrador da sinagoga, e o espancaram em frente ao tribunal. Contudo, Gálio não expressou qualquer perturbação diante desse episódio. Nesse caso, Gálio fez como Pilatos, lavou as mãos. Ele não mandou condenar os que pregavam a Jesus Cristo, mas também não proibiu o espancamento de Sóstenes. Errou nesse aspecto. Teve conhecimento, mas o interesse político de se manter bem com todos, de fazer média com todos, se pôs na frente da justiça e ele permitiu esse abuso, permitiu que Sóstenes fosse espancado. Agora, irmãos, eu quero compartilhar com vocês um detalhe aqui, irmãos e irmãs. Esses judaizantes eram tão espirituais, né? Tão cumpridores da lei. Quando a gente conhece a lei do Senhor, que é boa, que é perfeita, que é agradável, o amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, que é a síntese dos 10 mandamentos, dos 4 primeiros que dizem respeito a Deus, e dos 6 seguintes, que dizem respeito ao meu relacionamento com o próximo, eles eram tão pseudo guardadores da lei que aproveitaram a oportunidade na saída do tribunal e espancaram o administrador da sinagoga porque se havia se convertido a Jesus. Então aqui você percebe quem são eles de verdade. E muitos se fazem guardadores da lei, guardadores da tradição, guardadores dos usos, guardadores dos costumes, mas por trás dessa coisa toda, às vezes há um espírito de violência, como nesse caso, um espírito de maldade. Então, isso nos ensina a manter o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Versículo 18, irmãos e irmãs. Paulo ficou em Corinto por vários dias. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Então agora Priscila e Áquila iam se efetivando como missionários também líderes da igreja, não só num lugar, mas em outros lugares também. Isso certamente fez parte do treinamento de Paulo para com a vida deles, e eles foram uma bênção na vida de Paulo. Porém, antes de embarcar, raspou a cabeça em Cencreia por causa de um voto que havia feito. Nota número 11. Diferentemente do costume da época, Priscila é citada em primeiro lugar devido à sua personalidade e atuação de destaque. Preste atenção, irmão e irmã, para nós acabarmos com essas bobagens machistas, que muitas vezes impedem as irmãs de serem uma bênção e ocuparem o lugar que Deus concedeu a elas. Áquila e sua esposa, Priscila, serviram ao Senhor como discípulos, evangelizadores, e muito cooperaram com Paulo, como diz Romanos 16, 3, 2 Timóteo 4, 19. Paulo havia feito um voto de Nazireu, e era um voto temporário nesse caso, porque Números capítulo 6, de 1 a 21, nos fala sobre esse voto temporário de Nazireu. Ele fez um voto e cortou todo o seu cabelo. Um voto habitualmente firmado por judeus devotos, assim, que querem se aproximar de Deus. Se você não sabe o que é devoto, pelo menos durante 30 dias, como ação de graças pelo livramento dos perigos graves que passou. Cortar todo o cabelo bem rente ao couro cabeludo marcava o final do período do voto. Cencreia era o ponto oriental de Corinto, onde se estabeleceu uma igreja local que os irmãos e as irmãs, a maioria, conhecem, a igreja de Corinto, assim como a igreja de Éfeso, que aqui nós estamos vendo mencionado no trabalho missionário, não diretamente sobre a igreja, mas o trabalho missionário nessas localidades. Confira em Romanos capítulo 16, versículo 1. Bem, depois dessa questão de colocar Priscila no seu devido lugar, porque ela certamente era uma líder do casal, líder, querido, não no sentido de ser maior que o esposo, não é isso não. Pare com isso, não estamos numa competição. Né? Trabalhamos juntos, todos e todas, trabalhamos juntos. Então não é uma questão disso, mas de reconhecimento, às vezes, de ministério. No último domingo, teve na nossa igreja um pastor e uma pastora. O pastor gentilmente fez a abertura do culto, a pastora Lídia, quem eu mando um abraço, ministrou a palavra. E não há problema algum nisso. E Priscila era uma bênção, e nós temos que aprender e nos livrar definitivamente de qualquer resquício machista, porque Jesus não tinha isso, tá bem? Chegaram então a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Olha aí a ordem que é colocado de novo. Isso não é o costume. Então, se está se colocando o nome dela primeiro, não era o costume da época. Chegaram então a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila para trabalhar ali como missionários, para fortalecer a igreja de Éfeso. Ele, no entanto, depois de entrar na sinagoga local, começou a pregar para os judeus. Quando eu falo igreja de Éfeso, irmãos, é sempre na casa de alguém, tá bem? Não é igreja com templo, como nós conhecemos e que só vai chegar a partir da fusão com o Império Romano depois do século IV. Portanto, vamos ver mais duas notas interessantes, mais uma nota interessante. Éfeso era o maior centro comercial, político e religioso na Ásia Menor. A capital da Ásia provincial e administradora do grandioso templo da deusa romana Diana, ou Ártemis, em grego. Paulo deixou estrategicamente o casal de amigos e companheiros de ministério em Éfeso e rumou para uma viagem de vários meses até Jerusalém. Então ele deixou ali os seus líderes e foi voltar à comunidade de Jerusalém. Áquila e Priscila realizaram um grande trabalho de evangelização e permaneceram na cidade até o ano 55 da era cristã. Depois partiram para Roma e organizaram uma igreja na própria casa onde moravam. E novamente se encontraram com Paulo no início do ano 57, depois de Cristo, quando o apóstolo escreveu a epístola aos Romanos. Quase perto da sua morte, já no ano 57. Então, eles foram muito úteis no trabalho com a igreja de Éfeso e foram muito úteis também na igreja de Roma, que foi na sua própria casa. Quando eu falei Ártemis, alguém pode, por conhecer o pensamento grego, fala, não, é Artemis. Irmãos, a pronúncia transliterada para o português é Ártemis. Você fala Artemis dentro da pronúncia grega ou romana, greco-romana, tá bem? Artemis. Mas na transliteração para o português é Ártemis. Só uma outra curiosidade para o seu enriquecimento. Esse é o objetivo desse WhatsApp. Esse é o objetivo do nosso blog. É essa feição com a qual Deus nos levantou. Para isso. Para dar detalhes, o máximo possível. Para você avançar o máximo possível. Para crescer o máximo possível. Então, um exemplo aqui de treinamento de liderança: Paulo leva Priscila e Áquila, depois deixa os dois tomando conta da igreja de Éfeso e vai para Jerusalém. Nós levamos os nossos liderados e temos que deixá-los. Muitas vezes temos que deixá-los. Me lembro da primeira evangelização que fiz no metrô com o meu pastor, minha pastora, na época, e chegou na porta do metrô. Eu pensei que eu ia ficar colado neles, mas não. Eles chegaram e falaram: agora Deus abençoe vocês. Tínhamos outros jovens também da igreja, e quando eles falaram Deus abençoe vocês, eu gelei, irmãos, porque eu nunca tinha feito evangelização. Então, parar a pessoa, abordar, falar de Jesus, né? Mas isso foi importante demais para o meu treinamento na evangelização e na vida cristã. Paulo também fez isso. Levou os missionários, deixou-os ali e caminhou para Jerusalém. É importante que a gente dê oportunidade, acompanhe, supervisione, não abandone de modo algum, né? Dê toda a cobertura em oração, em acolhimento, em visita, em conversa, mas também deixe caminhar, porque se não deixar caminhar, vai ficar a vida inteira dependendo do discipulador, ou do pastor, ou do missionário, missionária. Então é importante que o obreiro vá tendo uma liberdade para poder fazer a obra. Aleluia. Eu louvo a Deus por essa palavra. Nós estamos formando líderes, irmãos. Eu creio mesmo, eu creio mesmo que nós estamos agora com 3.300 ouvintes, pelo menos aí umas 700 pessoas dessas no Brasil, um de vocês, 700 pelo menos eu acredito, que estão se transformando em pessoas mais maduras, mais evangelistas, mais missionários, mais líderes, mais diáconos, mais obreiros. O Senhor está fazendo a obra. Por que 700, pastor, e não todos? Por causa da parábola do semeador. Talvez alguns ainda estejam deixando, ouçam, mas deixam o diabo roubar rápido. Outros ainda têm um coração duro, terra seca, e essa semeadura não vinga. Outros talvez ainda estejam muito divididos, servindo a dois senhores, a Deus e a esse mundo, e não é possível servir a dois senhores. Então, Jesus nos propõe essa ideia de que um quarto foi achado uma terra fértil. Tomara que seja mais, é claro que nós não estamos aqui ao pé da letra. É claro que não. Tomara que sejam mais do que 700. Mas eu quero dizer que o que nos interessa mesmo é qualidade. Qualidade de um cristianismo. Reforma do cristianismo no Brasil. Olha a vergonha que vocês devem ter ouvido ontem de alguém que se chama reverendo, reverendo do diabo, fazendo parte de um processo de corrupção. Reverendo do diabo, lá em Brasília. Não é reverendo de Deus, não. É reverendo do diabo. Praticando a simonia, como Simão o Mágico. Querendo lucrar com as situações. E o povo morrendo aí, 500 mil já morreram. Então, ao invés dele pensar nisso, ele e muitos da bancada, chamada bancada evangélica, são uma vergonha para o Evangelho. Mas o Senhor achará o tempo de tratar com eles. Espero que trate o mais rápido possível, para que se convertam e sejam novas pessoas. Bem, falamos de Éfeso, dei o destaque para vocês, agora avançamos para o versículo 20. Estes rogaram que permanecessem por mais algum tempo, todavia ele não aqueceu. Mas ao despedir-se deles, quem rogou foram os judeus, né? Os judeus que se convertiam, que gostavam. Ele, no entanto, versículo 19, ele, no entanto, depois de entrar na sinagoga local, começou a pregar para os judeus. Então, só para você lembrar que a gente fez um comentário, um bate-papo. Eu cada vez mais quero bater papo com vocês. Além da leitura bíblica, da ministração, de poder do Espírito, além da informação, de rodapé, eu quero conversar com você, para você se transformar de fato num homem semelhante a Paulo, num homem semelhante a Áquila, numa mulher semelhante a Priscila, a Lídia e a outros tantos. Bem, esses judeus que estavam gostando rogaram que ele permanecesse, mas ele decidiu não permanecer. Ao despedir-se deles, ponderou: se Deus quiser, eu voltarei para vós outros, e embarcando, partiu de Éfeso. Assim que chegou a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para Antioquia. Que negócio é esse aí de subir e descer, pastor? Tem elevador no negócio? Não, vamos ver, a nota número 13. Certamente Paulo dirigiu-se rapidamente à igreja de Jerusalém. E lá não permaneceu muito tempo. A igreja ficava no alto da cidade, cerca de 760 metros acima do nível do mar. Por isso era costume dizer subir à igreja, tá bem? E depois descer da igreja para Antioquia, por uma questão mesmo da localidade. Versículo 23. Havendo passado algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, encorajando todos os discípulos. Então, Paulo está praticamente encerrando aqui a sua segunda viagem missionária, volta e passa em Jerusalém, que era uma grande base onde tudo começou, e depois volta à sua igreja base. A sua igreja base, a sua base missionária era Antioquia. Ele passa por Jerusalém, passa por Antioquia, não ficando muito tempo, e depois vai iniciar a terceira viagem missionária, tá bem? Então Paulo faz três viagens missionárias e planta essas igrejas e escreve esses dois terços do Novo Testamento que estão nos edificando hoje e edificam a igreja em todo o mundo há 2.000 anos. Bem, versículo 24. Enquanto isso, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e que acumulava grande experiência nas Escrituras. Ele fora instruído no caminho do Senhor e, com notável fervor, pregava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, ainda que tivesse apenas o conhecimento do batismo de João. Então aqui entra a história de Apolo, um outro instrumento de Deus na igreja primitiva. Alexandria era no Egito, era depois da própria Roma, a mais importante cidade do Império Romano, um grande centro urbano, rico e culturalmente poderoso, abrigava numerosa população de judeus. Muitos judeus estavam em Alexandria, sendo que a maioria já havia incorporado a filosofia grega ao seu modo de pensar e estava fazendo uma leitura totalmente alegorizada do Antigo Testamento. Também Apolo vem de Alexandria, para você saber, que é uma homenagem a Alexandre. Mas não vamos entrar em mais de história, em detalhes históricos agora. Apolo, portanto, começou a pregar com ousadia. Ele só conhecia o batismo de João, não conhecia o batismo no Espírito Santo. Não tinha sido batizado no Espírito Santo. Apolo, portanto, mesmo assim, começou a pregar com ousadia na sinagoga. Olha só, sempre a sinagoga era um local de anúncio do evangelho na igreja primitiva. E assim que Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para uma visita à casa deles e lhe explicaram com acerto e clareza o caminho de Deus. Olha que maravilha! Os missionários chamaram o pregador Apolo e explicaram coisas que ele não conhecia ainda. Apolo era um fervoroso pregador de Alexandria, alexandrino, mas, como quase toda a população, envolvido pelo forte pensamento helenístico dos gregos, irmãos e irmãs, que dominava aquela região e chegou a influenciar os próprios dominadores romanos. Apolo era como certas pessoas que fazem muito com o pouco que recebem. Eu já vi isso, irmãos. Gente que foi discipulada por pouquíssimo tempo e deu muito fruto. E outros que a gente gasta muito tempo e que depois não deixam a palavra cair em solo fértil. Ele tinha apenas alguns conhecimentos básicos sobre a pessoa e a obra de Jesus, Apolo. Mas ele pregava com autoridade e poder no Espírito Santo. Todavia, ainda aguardava a chegada do Messias, e o seu batismo baseava-se somente no arrependimento e mudança radical de comportamento, não na fé sobre a obra redentora, quase que como João Batista. Era um batismo de arrependimento. Batismo de arrependimento e mudança radical de vida, né? Como João Batista fugir da ira vindoura. Mas conhecia pouco sobre a fé. Aí entram Priscila e Áquila na vida dele e começam a abençoá-lo, anunciando mais sobre a obra redentora de Jesus, a obra completa, consumada, definitiva do Senhor Jesus, o Messias. Por isso, Áquila e Priscila o convidaram para um estudo bíblico mais detalhado em casa e puderam lhe esclarecer melhor. Certamente não ficou em um encontro só, irmãos e irmãs. Certamente depois eles continuaram se encontrando e continuaram se edificando mutuamente. Certamente eles continuaram se edificando mutuamente. Não está no texto? Não, mas a probabilidade é muito grande. Porque quando nós encontramos os irmãos e irmãs, nós temos prazer de nos encontrar, nos edificar, e naquela época não era diferente. Então, provavelmente eles tiveram mais de um encontro, alguns, provavelmente, possivelmente, hipoteticamente, e isso influenciou, por certo, a vida dos três. Versículo 27. E só mais um detalhe, ele pregava com ousadia. Ele pregava com ousadia, com poder e autoridade. Meu irmão, minha irmã, nós temos que pregar com ousadia. Pregar com ousadia não é pregar alto, falar alto. Pregar com ousadia e poder no Espírito Santo não é ter piti lá na frente. Não é ficar querendo aparecer lá na frente, mas ousadia é o poder do Espírito atuando através das nossas vidas e causando uma transformação na vida dos ouvintes. Isso é ousadia, é poder, é autoridade de Deus operando. E ele pregava com esse poder, ainda que só tivesse o conhecimento do batismo de João e devia conhecer alguma coisa sobre a vida e o ministério de Jesus, e ele já ia pregando. E com poder. Recebeu pouco e frutificou muito. Que essa seja uma experiência para nós. Mas não receber pouco, que nós recebamos muito todo dia e possamos dar muitos frutos. Agora que nós não recebamos muito e sejamos infrutíferos. Versículo 27. Então, desejando ele viajar para a Caia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos, solicitando que o recebessem. Quando chegou, ele auxiliou muito aos que, pela graça, haviam crido. Olha só, aí Apolo vai para a Caia. Importante. Então, passou um tempo ali, deve ter tido alguns encontros com Priscila e Áquila, ou mesmo que tenha sido só um encontro, e o desejo dele era continuar pregando a palavra do Senhor. Apolo era realmente, foi realmente uma pessoa muito importante nesse período. E para encerrar o versículo 28, porquanto refutava. Eu vou ler o 27 para você entender. Então, desejando ele viajar para a Caia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos, solicitando que o recebessem. Quando chegou, ele auxiliou muito aos que pela graça haviam crido, porquanto refutava veementemente os judeus em debates públicos, provando por meio das Escrituras que o Messias é Jesus. Então, você já vê que ele tinha o conhecimento de Jesus como Messias e adquiriu maior ainda depois do encontro com Priscila e Áquila, sejam quantos forem, né, os encontros. Talvez haja um intervalo de tempo aqui que a gente não saiba, alguns dias, uma semana, né, e eles podem ter se encontrado mais de uma vez. Só hipótese, não está no texto, tá bem? Vamos ficar com o texto. Então, o texto diz que foi um encontro, então, nesse encontro, certamente eles se edificaram e se aprofundaram, os três edificaram um ao outro. Para finalizar essa nota de rodapé, uma vez consciente de toda a revelação bíblica sobre o Senhor Jesus, o Messias, Cristo em grego, Apolo manifesta a sua visão missionária, no que é incentivado e apoiado pelos irmãos, que o enviam para as igrejas da província romana da Acaia, cuja capital era a grande e cosmopolita Corinto, onde a graça do Senhor moveu o coração de muitos, e Apolo colheu muito do que plantara Paulo. Então ele vai lá para Corinto, que Paulo tinha plantado, Priscila e Áquila também tinham sido importantes, e agora vai Apolo para reforçar esses ensinamentos e vai colaborar com o anúncio do Evangelho. Irmãos, vai acontecer uma coisa que às vezes você pode compreender precipitadamente. Como Apolo não tinha uma total visão, uma plena visão de tudo aquilo que os apóstolos viram e de tudo aquilo que Paulo estudou durante 3 anos na Arábia, nós vamos ter em alguns momentos alguns gostando mais de Paulo, outros mais gostando mais de Apolo, quem sabe outros gostando mais de Pedro, né? E outros dizendo que gostavam mesmo é de Cristo. Então vai haver uma certa diferença, né? Uma certa incongruência entre as ministrações nas igrejas que estão sendo plantadas. E para isso, Paulo quase sempre vai ter que mandar uma carta para exortar, para corrigir, para instruir devidamente, tá bom? Mas não é porque Apolo fosse um homem mau, então não compreenda errado. É porque a formação de Apolo não era semelhante à de Paulo. Como a formação de Pedro, embora seja testemunha dos fatos, não era semelhante à de Paulo. Assim como Paulo também não tinha o testemunho ocular, não tinha o testemunho vivo de tudo o que aconteceu com Pedro durante 3 anos. Então, há uma diferença e essa diferença precisava ser corrigida. Era necessário construir uma unidade doutrinária e uma unidade na igreja entre os irmãos para que não houvesse uma fragmentação. Ah, uns querem ser de Apolo, outros querem ser de Paulo, outros querem ser de Pedro, outros querem ser de Cristo. Não, isso não pode acontecer. E não pode acontecer conosco hoje. Não pode acontecer conosco hoje. É preciso criar uma unidade doutrinária no essencial, fundamentada na Sagrada Escritura. No essencial, unidade, como diria Santo Agostinho, e Wesley vai repetir essa frase. Tá bem? Quem trabalhou esse conceito, não com a frasezinha assim pronta, o Wesley resumiu, mas ele discorreu exatamente sobre isso. Santo Agostinho, só você ler toda a obra Santo Agostinho, você vai perceber. Ou parte da obra, né? Então, é preciso construir a unidade na diversidade, tanto diversidade das pessoas, dos ouvintes, como a diversidade muitas vezes na explanação, na forma de expor a doutrina. Só que nós temos que manter a unidade no essencial. E a unidade no essencial está na Escritura, é a nossa regra de fé e prática, a única regra de fé e prática. Esse é o essencial. Lido, claro, com uma interpretação sábia, considerando o versículo em relação ao capítulo, considerando o capítulo em relação ao livro, considerando quem foi o autor, qual é a característica dele. Considerando a forma literária do texto está exposto, salmos estão feitos de uma maneira, os livros sapienciais, Paulo está escrevendo de outra maneira, está fazendo teologia sistemática. Os salmos estão fazendo teologia também, mas de modo poético. Você precisa considerar o autor, a característica literária, a característica do livro, a característica se é do Novo Testamento ou do Antigo, de que bloco do Novo e de que bloco do Antigo. E aí, quando você vai acrescentando, agregando esses valores, nós conseguimos construir uma unidade na doutrina, na fé e na doutrina. Unidade no essencial. No não essencial, que geralmente são as características particulares de cada denominação, diversidade, liberdade. Cada denominação tem uma forma de cultuar, de orar, de se expressar, de organizar o dia dos trabalhos, essa coisa toda. No essencial, unidade, no não essencial, diversidade e, sobretudo, o amor. O amor entre nós. Nós temos que nos alimentar cada vez mais do amor de Deus e cada vez mais exalar esse amor de Deus. Tá bem? Que Deus o abençoe poderosamente e a semana que vem nós damos prosseguimento em Atos. Que maravilha! Estamos andando, né? Caminhando, evoluindo na leitura de Atos dos Apóstolos. Mas no final de semana, não será, Atos dos Apóstolos. No final de semana, eu volto para princípios de liderança. Vamos para a sexta unidade de princípios da liderança. Eu digo para você, depois de ter me reportado, que nós chegamos agora a me reportado alguns irmãos mais próximos, que nós chegamos agora a 3.300 pessoas que acessaram uma vez, ou duas, ou 10, ou 20, o blog e, sobretudo, o WhatsApp, que acessam 150, 160, 170 por dia e no mês acessam 30 vezes. Tem gente que acessa 30 vezes no mês, tem gente que acessa 20, tem gente que acessa 15, mas nós estamos, entenda, influenciando, ou perifericamente, ou mais profundamente, agora 3.300 pessoas. E se você quiser se alimentar, e vem mais bênção por aí, hein? Vem Eclesiastes agora. Vem Eclesiastes. Coisa maravilhosa. E preste atenção. Se você quiser consultar, perdeu alguma coisa nesse 1 ano e 2 meses, nós temos cerca de 300 meditações, aproximadamente. Então, vá até o blog. O endereço é blog Logos 7. Ponha só o número 7. .blogspot.com. Blog Logos numeral 7. .blogspot.com. Última vez, blog Logos 7. .blogspot.com. Ou se você conhece pessoas desejosas de ler a Bíblia, de entender mais a Bíblia. Às vezes são cristãos, às vezes não são cristãos, mas é um amigo seu, você deseja, a pessoa deseja, você fala com ela, passe o endereço, por favor. Passe o endereço. Ou uma outra alternativa que tem acontecido, essa com um volume maior, é o número de pessoas que ingressa no WhatsApp. Então, pegue o telefone de uma pessoa conhecida sua, pergunte para ela: você deseja receber uma mensagem por dia da palavra de Deus? Se a pessoa falar: ah, eu desejo, aí você manda o telefone para nós, ou pede para ela ligar para nós, porque se ela ligar para nós, já é até mais fácil, mais rápido a inserção. Ou você manda o telefone, tá bem? Isso é muito importante para que a gente aumente o campo de influência. E aumentando o campo de influência, aumenta também o número de pessoas que pode ser terra fértil. E abençoa a todos. Não deixe de fazer isso. Colabore conosco. Vocês têm orado por nós, vocês têm colaborado, ouvido. Colabore também agregando mais pessoas. Agregando mais pessoas para que nós influenciemos mais vidas. Ah, pastor, mas fulano não vai ouvir porque ele está acostumado a ouvir meditações menores. Como eu citei do pastor Hernandes Dias Lopes, que é maravilhoso. Assista todo dia, se puder. Acho que não tem todo dia, mas acho que é uma vez por semana só. Aqui eu não encontrei ainda o canal e o horário. Se alguém souber, me mande, por favor. E ele fala 10 minutos, fala 15 minutos. Ele não vai ouvir 1 hora. Não tem problema, querido. Você fala para ele: ó, o dia que você estiver disposto, você ouve. O dia que você não tiver disposto ou disposta, você não ouve. Ninguém é obrigado a abrir todo dia. E muitos não abrem todo dia, né? Muitos abrem 30 dias ou 31 por mês. E alguns 20, outros 15, outros 10, outros 5. Não importa. A pessoa que escolhe, tá bem? Que Deus abençoe grandemente vocês. E nesse final de semana a gente se fala mais agora sobre liderança, preparando mais líderes para um evangelho de qualidade no Brasil e para que a gente não tenha uma bancada chamada evangélica, mas tão suja, tão corrupta na sua maioria. Não estou falando que são todos. Eu não estou dizendo que são todos, claro que deve haver ali testemunhas fiéis, remanescentes fiéis, mas tem gente ali que é uma vergonha.